boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo ressuscitado. Coincide este sexto domingo da Páscoa com as celebrações do dia 13 de maio, data da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Toda a liturgia da palavra deste domingo nos revela que Deus, no seu infinito amor, quis e quer salvar os homens e as mulheres de todas as épocas históricas e de todas as latitudes, não isoladamente, considerados individualmente, mas em povo, em comunidade, com relações interpessoais, como acontece no seio da Santíssima Trindade. E as aparições de Fátima são mais uma prova do amor de Deus para com a humanidade e a preocupação que o nosso Deus tem em fazer chegar a todas e a todos a salvação trazida por Jesus Cristo. A salvação é efetivamente para todos, como canta o Salmo responsorial deste domingo. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Por outras palavras, no Evangelho, Jesus afirma o mesmo: fui eu que vos escolhi e vos destinei para irdes e frutificardes e para que o vosso fruto permaneça. A universalidade da redenção operada por Jesus está logo bem patente na primeira leitura deste sexto domingo da Páscoa. Como nos domingos anteriores, esta leitura é ainda do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 25 e 26, 34 e 35 e 44 a 48. Olhando em pormenor esta leitura, eu destaco: naqueles dias, Pedro entrou em casa de Cornélio e este veio-lhe ao encontro, caindo aos pés dele, prostrando-se. Pedro disse-lhe: levanta-te. Eu não sou mais que um simples homem. Na verdade, reconheço que Deus não olha à qualidade das pessoas, mas em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é aceito por ele. Ainda Pedro estava a dizer estas palavras quando o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Ficando assim, cheios de assombro, por o Espírito se ter derramado também sobre os pagãos. E Pedro interroga: pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Algumas ideias se destacam já na citação que acabo de fazer do texto da primeira leitura. Procuremos explicá-las. Aparece-nos aqui uma pessoa, Cornélio, que era um centurião romano, homem piedoso e temente a Deus, sem dúvida, mas, de qualquer maneira, não era alguém pertencente ao povo judeu. No entanto, também ele se sentiu tocado pela palavra de Pedro e pela mensagem que lhe era anunciada. Verificamos, portanto, que, na realidade, a salvação é para todos. Deus não exclui ninguém dos caminhos da salvação. Depois, a outra ideia que eu quero realçar aqui é que o próprio Pedro reconhece que, na verdade, Deus não olha à qualidade das pessoas, mas em qualquer nação, dentro do povo judeu ou fora dele, quem teme o Senhor e pratica a justiça é aceito por Deus. Finalmente, o Espírito Santo, que nos aparece também aqui, a ser derramado sobre aqueles que estavam presentes. Sobre o próprio Cornélio, podemos ver aqui, e os biblistas afirmam-no, um novo Pentecostes. Tal como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos, reunidos no cenáculo, também aqui o Espírito se derrama sobre aqueles que, na verdade, estão receptivos à mensagem divina. E como consequência desta descida do Espírito Santo, está o batismo. É Pedro que o afirma. Pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados. Batismo que é a adesão à mensagem de Cristo e a plena entrada na Igreja. Hoje, amigos ouvintes, como então, esta é a hora da total abertura e completa docilidade ao Espírito Santo. No entanto, a Igreja, perante as dificuldades dos tempos modernos, a Igreja presente neste nosso mundo tão complexo e tão cheio de angústias, a Igreja não pode olhar o mundo, não pode olhar a sociedade e assobiar para o lado. Tem que estar presente. Tem que estar presente pela sua ação, pelo anúncio do Evangelho, pela compreensão, pelo perdão, pela receptividade às vozes de angústia que lhe chegam. Não pode, surda e muda, assobiar para o lado. O Salmo responsorial é o Salmo 97. Nele, o salmista exprime um espírito de grande entusiasmo universalista pela libertação do povo israelita do cativeiro da Babilónia. Alargando o seu sentido, o Salmo exprime hoje a alegria dos povos em festa pela libertação operada por Jesus com a sua paixão, morte e ressurreição. A segunda leitura é tirada da primeira epístola de São João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Refletindo sobre o mandamento novo do Senhor, expresso na última ceia e com tanta veemência pelo próprio Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o apóstolo João, nesta leitura, tece várias considerações sobre o mandamento do amor. Olhemos os destaques da leitura, onde o apóstolo faz referência a esse amor. Podemos ler nesta segunda leitura: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou entre nós o amor de Deus. Como? Deus enviou ao mundo o seu Filho único para nós vivermos por Ele. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima da expiação pelos nossos pecados. Hoje, amigos ouvintes, fala-se muito em amor, mas na linguagem atual, de que amor se trata efetivamente? O amor que esta leitura e o Evangelho, como iremos ver a seguir, falam, ou o falso amor baseado num hedonismo exacerbado, que será tudo menos amor verdadeiro? Hoje não se ama como Deus nos ama. Vive-se numa ilusão que não passa de meros apetites sexuais, traindo a própria sexualidade humana. O verdadeiro amor é aquele que vem de Deus, que nos leva a amar como Ele amou, até ao fim, até ao ponto de dar a vida por todos nós. São João, nesta leitura, vinca bem a razão profunda da igualdade de todos os homens e mulheres perante Deus, pois todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Não fomos nós que amamos primeiro. A iniciativa salvadora e vivificadora não parte do homem, mas de Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho perante esta iniciativa. Caem todas as diferenças, preconceitos, barreiras que o homem tenha forjado ao longo da história. Amigos ouvintes, o apóstolo João alarga aqui, nesta sua primeira epístola, todo o sentido daquilo que se passou e que foi dito por Jesus na última ceia. O Evangelho é de São João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Começo por referir os destaques desta leitura. Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos ordeno. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para irdes e frutificardes e para que o vosso fruto permaneça. E assim, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Vivemos num mundo não isolados, mas formando a grande comunidade humana no seio da qual se insere a Igreja. Mas como vemos neste Evangelho, não são as palavras que definem o viver dos cristãos, mas os sinais da vida nova de Cristo, testemunhada por aqueles que a formam. E São João é bem claro ao falar da vida da comunidade, em que cada membro deve ser testemunha do amor de Cristo, foi ao ponto de dar a vida. Amai como eu amei. E reparai que Jesus diz claramente: vós, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É, portanto, a grande condição para permanecer no amor de Deus guardar o mandamento que Ele nos ordenou. É urgente, amigos ouvintes, permanecer neste amor. Só o amor de Deus, semeado no coração das mulheres e dos homens, conseguirá conciliar e unir tudo o que parece irreconciliável. E vivemos hoje num mundo onde ser reconciliável parece impossível. Dá a impressão de que realmente chegamos a tempos em que a irreconciliabilidade é a nota dominante. Isto porquê? Porque talvez falte a vivência daquele amor de que nos falam a segunda leitura e o Evangelho deste domingo. Só quando todos, mulheres e homens, nos decidirmos a agir partindo da palavra de Deus, partindo das suas ordens, dos seus preceitos, os mandamentos, palavra que gera e revela este amor, capaz de fazer a comunidade de reconciliados, é que surgirá a união da igualdade, da justiça, da paz, da reconciliação, da ajuda fraterna. No final do Evangelho deste domingo, Jesus é claro: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Mas insisto, não com um amor feito de uma sensualidade esbragada, de uma sexualidade muitas vezes traída, mas amar com o mesmo amor com que o Pai nos ama, amor revelado em Jesus Cristo. E esse é um amor que não vem carregado de terra. É o amor puro. É o amor sublimado. E não o amor que escraviza ao ritmo e à vivência de sentidos, muitas vezes mal orientados. O que vos mando, é Jesus que o diz, é que vos ameis uns aos outros. Mais uma vez, amigos ouvintes, agradeço a vossa paciência em me ter escutado. Despeço-me com amizade até ao próximo programa, desejando-vos a continuação de santas e felizes festas pascais que já aproximarem-se do seu termo. E que a todos acompanhe o Senhor com as suas bênçãos e a sua paz para cumprirmos este novo e grande mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, Jesus o diz, como eu vos amei. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.